Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Sejam bem-vindos ao programa da Epto Rádio. O programa de hoje é todo dedicado à época natalícia. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Epto Oliva. Os alunos de terceiro ano do curso profissional de artes, espetáculo e interpretação tiveram a oportunidade de realizar um workshop de jazz, dirigido pela atriz bailarina Sofia Moura, durante a aula da disciplina de movimento, no dia 6 de dezembro. Foi um momento de partilha e de grande aprendizagem. No dia 16 de dezembro, tivemos a nossa festa de Natal no Centro Cultural Tábua. Como acontece todos os anos, as atuações são a responsabilidade de cada curso. E este ano não foi diferente. Durante a festa de Natal foram inúmeras e diversas apresentações e brincadeiras feitas pelos alunos da nossa escola. O curso de artes espetáculo abrilhantou-nos com magníficas atuações que refletiram o que de melhor se faz no curso. O curso de apoio à gestão desportiva fizeram a reprodução de um tema musical. O curso de mecânica apresentou-nos também a reprodução de um tema musical. O curso de auxiliar de saúde, para além do vídeo que descrevia os 3 anos de curso, apresentaram uma pequena performance sobre suporte básico de vida. Para além disso, reproduziram uma música, inspirados nos petroleiros da Xoina. O curso de turismo apresentou um filme com o Mannequin Challenge, onde retratava todos os cursos da escola. O nosso curso, multimédia, abriu a festa apresentando um filme com o Best Of da festa de Natal do ano passado. De salientar que todas as atuações foram dedicadas ao 25º aniversário da Epto Oliva. As escolhas musicais de hoje serão dedicadas ao Natal. Vamos ouvir Mariah Carey com Santa Claus Is Coming to Town. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página do Facebook, Epto Rádio. No dia 25 de dezembro, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. É uma tradição cultural e esta festa manifesta-se de diferentes formas no mundo, dependendo da região ou mesmo religião. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabe com exatidão a data de nascimento de Jesus. Foi somente no século V que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro era a data em que os romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação deste facto com a oficialização da comemoração de Natal. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os três reis magos chegarem até à cidade de Belém e entregarem o ouro, a mirra e o incenso ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalícias no começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal. Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente. Para conhecer um pouco mais sobre esta data comemorativa, conheço algumas curiosidades. Na Europa, antigamente as pessoas deixavam a porta de casa aberta durante a noite para que os viajantes e as pessoas pobres pudessem participar na ceia de Natal. Até hoje, a refeição é um momento de confraternização entre amigos e familiares. Mas Ruth, sabias que a criação da Missa do Galo é atribuída a São Francisco de Assis e teria construído o primeiro presépio em 1224 na cidade de Grécio, na Itália? O ato era seguido de uma missa e, como os galos cantavam às primeiras horas da madrugada, o povo deu a essa celebração o nome Missa do Galo. Pois é, Tiago. Há também uma lenda que diz que foi um galo que anunciou o nascimento de Cristo. O animal cantou exatamente à meia-noite do dia 24 de dezembro, no exato momento em que Cristo nasceu. Em Portugal, Espanha e no Brasil, havia o costume de levar um galo à missa. Se ele cantasse, era sinal de bom agouro para o próximo ano. Mas antes de continuarmos com as curiosidades natalícias, vamos ficar com a música Last Christmas, da dupla Wham. Até já! I give it. Sabiam que foram os ingleses que popularizaram a árvore de Natal? Quando o príncipe Albert se casou com a rainha Vitória, ela começou a montar árvores majestosas na sua residência de férias na ilha White. Daí, a população passou a imitá-los. Nos países africanos, o Natal é uma cerimónia chamada Kwanzaa, para agradecer a boa colheita. Na ocasião, acende-se uma vela para cada um dos 7 princípios necessários para o sucesso. União, autodeterminação, trabalho coletivo e responsabilidade, economia cooperativa, propósito, criatividade e fé. No Bangladesh, os cristãos plantam bananeiras para decorarem as entradas das casas e das igrejas. Fazem arcos utilizando folhas das bananeiras e pedaços de bambu. Depois, colocam óleo e forram as paredes das casas, de modo que elas fiquem cheias de luzes. Na Bélgica, São Nicolau visita a casa das crianças para saber quem se comportou bem. 2 dias depois, ele volta para pôr presentes em cestinhas que as crianças deixaram perto da porta. Algumas crianças colocam junto ao cesto cenouras para alimentar as renas do Pai Natal. Na China, são montadas árvores artificiais nas casas, decorando-as com efeitos de papel, como flores e lanternas. As crianças penduram meias na sala e ficam à espera do Pai Natal. Vamos ficar com mais uma música natalícia. John Lennon com a música So This Is Christmas. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear. Até ao final do século XIX, o Pai Natal era representado com uma roupa de inverno na cor castanha ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem para o Bom Velhinho. Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Pai Natal com o mesmo figurino criado por Nast, que também eram as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Pai Natal pelo mundo. A música Jingle Bells é uma das mais comuns e conhecidas canções natalícias do mundo. Foi escrita e composta por James Lord Pierpont e publicada a 16 de setembro de 1857, sendo que, originalmente, se tratava de uma canção para o Dia de Ação de Graças e não para o Natal. A canção retrata as experiências do eulírico ao andar pela neve num trenó puxado por um cavalo. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com as músicas Christmas Light, dos Coldplay, e Jingle Bells, de James Lord Pierpont. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle. Rádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Heptorádio. Um programa de Heptoliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Heptoliva. Heptoliva. Há 25 anos a formar futuros. Estamos de volta com a Heptorádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página de Facebook, Heptorádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões e temáticas musicais. Na nossa página de Facebook, podem ficar a conhecer o nosso trabalho através de fotografias e reportagens que fazemos sobre os nossos programas. Antes de voltarmos ao tema de hoje, vamos ficar com mais uma sugestão musical, Santa Tell Me, de Ariana Grande. Next Christmas, I'm not all alone, boy. As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos tradicionais, como a ceia de Natal, a árvore de Natal, o Pai Natal, as músicas, a troca de presentes, o presépio, a iluminação e outras decorações natalícias. Vamos conhecer alguns destes símbolos e o seu significado. Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam as árvores de Natal para decorar as suas casas e outros ambientes. Em conjunto com as decorações natalícias, as árvores proporcionam um clima especial neste período. A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares e normalmente é um pinheiro. Há muitas versões sobre a associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima Trindade. Atualmente, as árvores são naturais ou artificiais, sendo que estas ultimamente encontram-se à venda, em cores variadas. O presépio também representa uma importante decoração natalícia. Ele mostra o cenário do nascimento de Jesus, ou seja, uma manjedoura, os animais, os reis magos e os pais do menino. Esta tradição de montar presépios teve início com São Francisco de Assis, no século XIII. Inspirada na figura de São Nicolau, o Pai Natal é responsável por trazer os presentes das crianças no Natal, segundo a tradição. A estrela de Natal simboliza a estrela que guiou os reis magos até ao local do nascimento de Jesus, segundo o relato do Evangelho de Mateus na Bíblia. Os reis magos deram presentes para Jesus e o bispo Nicolau era conhecido por dar presentes. Trocar presentes é uma das tradições de Natais mais antigas. Tanto as velas de Natal como as outras iluminações simbolizam Jesus, que afirmou ser a luz do mundo. Os sinos de Natal simbolizam o respeito ao chamado divino e representam o ponto de comunicação entre o céu e a terra. Representa o anúncio para a humanidade do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. A guirlanda de Natal é usada como enfeite nas portas de entrada das residências na época do Natal. Durante o Advento, em muitos países, faz-se com ramos de pinheiro, uma coroa ou guirlanda com quatro velas para esperar a chegada do Menino Jesus. Essas velas simbolizam as grandes etapas da salvação em Cristo. Em termos gerais, o Natal significa paz, alegria, fraternidade, generosidade. Todas as tradições associadas às comemorações natalícias proporcionam um forte aumento das vendas, constituindo a melhor época para os comerciantes. Antes de continuarmos com o tema de hoje, vamos ficar com a música Do They Know It's Christmas, gravada por vários artistas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light. And we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for. Christmas time, it's hard, but while you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear, and the Christmas bells that ring there. Are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. A song of hope when there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is come first, tell me feared. Why is to touch, tell me scared. How can they No Natal é também essencial ensinar a importância do espírito natalício às crianças, para que estas possam compreender que é uma época festiva com valores tradicionais que já existem há vários séculos. As crianças fazem também parte especial deste espírito, as suas emoções, risos e brincadeiras que nos enchem o coração. Existem inúmeras atividades natalícias a decorrer nesta época dentro das nossas casas, desde as decorações festivas à elaboração dos postais e telefonemas a familiares, passando pela confecção dos tradicionais doces, sem esquecer outros rituais que possam fazer parte das suas festas. Por isso mesmo, é essencial envolver as crianças em todos os preparativos para o Natal. Só assim perceberão que a quadra é de facto mais do que a noite da consoada, passada ansiosamente a olhar para o relógio, à espera que dê as 12 badaladas para que se possam abrir finalmente as prendas. A par com histórias sobre o nascimento de Jesus e do presépio, procurem ler em conjunto outros contos de Natal, dando ênfase àqueles livros e aventuras que, fugindo das prendas do Pai Natal, das renas e do pinheiro, terminam com pequenas lições de vida que todos nós adoramos aprender ao recordar. O tempo de Natal é tempo em família. Saiam de casa em família e desfrutem do melhor que a época tem para oferecer. E não estamos a falar de centros comerciais cheios de Pai Natais e cinema natalício, embora ambas sejam opções igualmente válidas. Por que não experimentarem outro tipo de atividades? Visitar uma exposição natalícia, assistir a uma peça de teatro relativa à quadra, um concerto de Natal com coro de igreja ou ir à Missa do Galo na Noite Consoada. Ao vivo e a cores, o verdadeiro espírito natalício terá, certamente, outro impacto nas crianças e na forma como vão viver a quadra a partir de então. Embora esta seja uma quadra festiva, é também nesta altura que somos alertados para aquelas pessoas que pouco ou nada terão na mesa de Natal. Ajudar quem mais precisa é um dos gestos mais nobres da época natalícia e uma excelente oportunidade para mostrar aos mais pequenos que o mais importante do que receber é dar. Envolva-os na escolha de roupa usada para doar, na compra de um brinquedo para crianças desfavorecidas ou na aquisição de um cabaz de bens alimentares para entregar no expeditórios que, por esta altura, se encontram nos hipermercados. Vamos agora ficar com mais um momento musical. Jingle Bell Rock, de Hilary Duff. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. To go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Esta altura é a mais gloriosa do ano. O mundo ganha um brilho mágico, as pessoas parecem mais alegres e até o inverno se torna de alguma forma mais acolhedor. Cada lugar do planeta comemora a data de maneira diferente, seguindo os costumes da sua cultura. Conheça agora como a festa acontece nos diferentes países. Nas Filipinas, o gigante Festival das Lanternas é realizado todos os anos no sábado anterior à véspera de Natal na cidade de São Fernando. Na Suécia, desde 1966, uma cabra de Natal com 13 metros de altura tem sido construída no centro da Praça do Castelo de Gavle para o Advento. Mas esta tradição natal sueco levou inadvertidamente a outro tipo de tradição. A população tenta pegar-lhe fogo. Nos seus 48 anos de história, a cabra já foi incendiada com sucesso 26 vezes. Na Áustria, um demónio monstruoso vagueia pelas ruas da cidade para assustar e castigar os que se portam mal. Mas não, não é o dia das bruxas. Mas sim o comparsa maligno de São Nicolau, o Krampus. Na tradição austríaca, diz que o Pai Natal recompensa os meninos bem comportados, enquanto que Krampus captura crianças mais malandras e leva-as no seu saco. No Japão, o Natal nunca foi algo especial. Para além de algumas tradições escolares, como oferecer presentes e decorações de luzes, o Natal continua a ser um conceito bastante novo no país. Na Venezuela, todas as vésperas de Natal, os residentes da cidade dirigem-se de manhã muito cedo à igreja, mas por razões que só mesmo eles conhecem e fazem-no com patins em linha. Esta tradição singular é tão popular que várias ruas da cidade são fechadas aos carros para que as pessoas possam patinar em segurança até à igreja. Espero que tenham gostado de mais um programa da Epto Rádio. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, e pelos alunos Andréia Dias, Ruth Pegado, Tiago Marques, Susana Figueiredo, Jéssica Capelo e Sofia Fernandes, e com a colaboração técnica de José Monteiro e Bruno Rodrigues. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Vamos ouvir All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Feliz Natal! Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Epto Rádio. Um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time.